pop, som, luz, cores e um verdadeiro show. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas. E agora? E agora? Chamou no grau, cuida do tchuca pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuida do tchuca pra não raspar sua bunda. Tirando de giro no mar, eu tomei tô. Foi, passou o fim de ano. Tirando de giro no mar, eu tomei tô. Jake de Ferraz. Vai, garoto! Garoto, garoto. Galera do Garabes. Coquetel, né? Tão aqui com a gente. Galera do Garabes. Depois joga no telão, Lourinho Garabes também, meu irmão. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. Chamando probleminha que nós resolve gatinha. DJ Doug e o NK que vai comandar a festinha. DJ Doug e o NK que vai comandar a festinha. Quando mandar você desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce desce desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha, desce novinha. Quando mandar você sobe novinha, sobe, sobe, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha, sobe novinha. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Libera, maestro! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós em conversa. Tô decidido, né? À toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão. Também com a gente. Valeu pelo carinho. Grande Camarão, Willo, Bruno, curtindo o Popson. Valeu, galera. Vai no batidão, maestro. Batidão no batidão. Como é que ela vem, como é que ela tá? Toda gostosa, toda delicinha. Ixi, junto ixi. Com as amigas, ela vai ver o Guga tocar. E agora? Toda empinadinha. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Cabelo grandão, batendo na bundinha. Toda empinadinha. Toda empinadinha. Ela vai começar dançando, vai terminar fulano. Ela vai começar dançando, vai terminar fulano. Vai vendo. Vai, pessoal, vai vendo. Eduardo quer uma piranha. E agora, Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. E quem tá solteiro, joga a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pro céu. Quem nunca vai casar, dá um grito aí. Por que, maestro?

apareceu. Eu tô no pop. Eu tô no rock, eu tô no pop. Eu tô no pop, eu tô no pop. Alô, Melry! Oh, DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Só quem tem amigo corno, corno. Bota a mãozinha pra cima, só quem tem amigo corno. Mas não aponta pra ele não, que ele pode estar sofrendo, doente de amor. Doente de amor. Vou correr remédio na vida noturna. Nesse vai e vem, outra sim, essa mulher, outra sim, la la la, outra sim, essa mulher, é nesse vai e vem, outra sim, essa mulher, outra sim, la la la. Ei, meu DJ, faz um favor, toca me olhando e me chamando de amor. Vem, amor. Toca me olhando e me chamando de amor. Vem, amor. Me chamando de amor, vem, amor. Me chamando de amor, vem, chamando vem, de amor, vem, de amor, vem, de amor, vem, de amor. Vem, de amor. Vem, vem. Não, não, assim não. Vou fazer diferente, senão os caras falarem que vai estar copiando. Vai! Na agora de 1200 ela quer subir na garupa. Aí eu ia falar não, mano, mas já que quer. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas. E o grande camarão, Bruno e Lu junto aí no Felipe de São Paulo aqui no Pop. Mais pólvora. Esse aí, meu irmão, é moral! Me chamou de safada, deu tapão na minha bunda. Ai, droga! Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara. Olha as nossas demônias! A Raíssa e a Tatá, mani! Essas são nossas! É do Pop! Vai, vai! tirar tudo que tiver. Cheiro de pólvora ferve meu sangue. Pop Som, o Águia da Amazônia. Explode o bagulho. Pode ir pro Lenda House. Obrigado, gente! Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Foi até bom te encontrar, mas é o rock doido que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser sentir a pressão, é só vir curtir o rock do. Valeu, gente, obrigado. Pop na reta final, hein, galera. É coerente sem agonia no DJ. Hoje eu acordei pra beber. Hoje eu acordei pra visitar o teu. Hoje eu acordei pra comer água. Hoje eu acordei pra mamar meu bem. Bora, Bençola! Obrigado, Bençola, você e toda a galera. Valeu com todo o carinho. Como vai? O menor tão taradão, o menor tão taradão, o menor tão taradão. Valeu, galera. Tchau, tchau, gente. E ela me chamou e falou que gostou. Quer mais de novo? Eu falei, calma, amor. Espera, por favor, deixa eu. Pra festa do Cruzeiro, pra Cui Claro vai ser muita onda, meu irmão. Comigo, em um festa de verão em Janoirá, em Augusto Correia. E na segunda-feira, Praia de Ajuruteu, a festa dos barraqueiros. Top Sonho. Louca de bala, maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Oi, toma, toma, toma, madeirada. Oi, toma, toma, toma, madeirada. Eita, fila!

amor. Mas cachaça e saudade mata, no estado decadente que eu tô. Vinícius Lima, grande abraço pra você, garoto. Eu sei que ninguém. Pop na reta final, galera. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, eita, se pessoal, por ele eu sou pessoal. Pessoal. Quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou. Som, pop som, pop som, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou. Olha, neguinho, já confirmado, hein? Tem 3 litros de açaí te esperando lá em Pacuí Claro. Todo mundo vai sofrer. Só vocês assim mesmo. Hoje ele é o moço direito. Valeu, galera. Valeu a cara. Pop na reta final, gente. Agora, Marcinha. Welcome to the paradise. Fora! Quatro abraços e café. Apenas me despedí. ¡La pisco aquí tengo! Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente. Y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da tu shot de vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa. ¡Fresco Camarón! ¡Tamo junto, viu, Camarón! ¡Vale, Manini, pela presença! Abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás duro. Nossa saideira, gente! Daqui a pouco o Pop tem que partir para Capitão Poço. Mais um grande evento por lá. E a gente só tem a agradecer o carinho de todos vocês que vieram fazer parte desse grande show, dessa grande festa. Hoje aqui com o nosso Pop da Amazônia. Valeu mesmo com todo o carinho. Tchau, tchau, bacana. Valeu, galera! Um bom finalzinho de férias para todo mundo. Que todos tenham um excelente retorno às suas residências também. Valeu, hein? alma, mi vida con calma, que nada hace falta, si estamos juntitos andando. Alma, mi vida con calma, que nada hace falta. Aqui você dança todos os ritmos em uma só festa, porque o pop é tudão. Tudão, tudão. Obrigado, minha prefeita Amanda! Valeu, meu secretário, Vinícius Duarte! Valeu, a caralho! Noriega, Rec 808, Shadow Tower.